o som do paredão. Vem! Meu parceiro Dudu! Uva. Chupa que é de uva! Um abraço pra você, Dudu! E valeu! Tá firme, forte. E o Corolla criminalmente! O L escuta, já quer. Bora, Júlio da Saveiro também. Sucão. Ele é a primeira dama da área também. Obrigado, Vina. Quando o L escuta, já quer embraçando o Brangela. Sucão maluco. Tá chegando a nova Hilux brutona, meu irmão. Tremenda bunda. Tô sabendo, hein? Vai, Zé. Dia 16 é o lançamento lá no Bar do Bob. É. Mano Chaves, se prepara e segura. E é nosso pedaço, meu irmão. Yeah. É o bandido DJ. Bora, Marcinho, no show. Esse... Cadê tu, Marcinho? Automático, pensa que eu não sei. Mas sou um tanto problemático, bem que eu avisei. E essa cintura de mola já merece replay, replay. Meu parceiro Fábio Moral também na área. Bora, Fábio! Fábio Moral. Brazar, é o Adriano seus... Atrevido tá na área também. Adriano, valeu! Quando ela escuta, ela quer embrasar. Elas ficam malucas. Vai! Vai! Como que elas decidem? Como que elas decidem? Paredão do tomate! Paredão de tsunami. Olha a pressão. DJ Todinho, o rei da qualidade. Manda elas se dividirem aí, viu, Samuel? Gente, quando ela escuta. Obrigado, meu parceiro Nenê Grafite, também na área. Bora, Nenê. Automaticamente, o ela escuta, já quer embrar. Aí, João, dá um chega aqui rapidinho aí, João. Lucas, ou bote a mão no joelho. E aí, Marcinho, show? Da bunda. Vai tremendo, vai tremendo. Lindo, aguarde. E aí, Castanha? Alô, galera de Castanhal e toda a região. Ele quando toca as meninas passam mal e alegra todo o povão. Vem de lá meu top DJ Gilmax. Bota a galera pra dançar que o show vai começar. Pra felicidade da multidão. Alô, DJ Gilmax. E é isso que a galera show. DJ Gilmax. É mais um pedaço. Jason Monca. Olha que bola esgangalha, Xuxa! É mil graus. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima pra ficar bacana. E só quem tá solteiro vai botando a mãozinha pra cima e bota a mãozinha pra cima na palma da mão. Mãozinha pra cima na palma da mão. Tchá, tchá, ei! Tchá, tchá, oh! Tchá, tchá, ei! Tchá, tchá, oh! Tá começando o um bagulho doido no esgangalha, Xuxa! E aí? Tá gostando, filha? Tá gostando? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na... E as molecas? As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. E acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Se liga aí! I wanna love you and treat you right. E a pressão do escangalha, show! Show! Show! Bora sequelados, como sempre, o apoio aí com a gente também, tá todo mundo com nós! Meu parceiro Douglas Freitas aí do lado direito, tá do ladinho do Gilmax, garoto! Olha o meu parceiro Felipe Rosa também com a gente, um abraço pra você, Felipe! Conferindo de perto, resultado de muito trabalho, meu irmão. E a nossa quinta-feira começando. Vai, vai, chama. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. 14, 14. Júnior Santorini. É pra começar, é pra começar o batidão. Começar o batidão no batidão. Vai, vai, vai, vai. Vai no batidão, vai no batidão, no batidão. No batidão, no batidão. Bora, Douglas Freitas, meu irmão. Um abraço. Criado tá de volta! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. Para Nixon, você também. Não parar até de parar. Não me culpando, me chamando de sacado. Porque eu comprei as duas e tomei de segurar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pega nós de porra, dá licença! E o Betão dos Fones! O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas pedem ali. Bora, Marcinho Show! Ele tá de volta, Marcinho Show! Não fazer assim, o meu menino é problemático. O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Esse amigo envolvido é putão treinado. Pedala. Ele tá de volta! Meu parceiro, amigo particular, parceiro! Marcinho Show! E muito mal de lança. A gente tava sentindo falta desse cara. E ele tinha que voltar aí. Na super quinta-feira do Escangalha Show. Bandido não mata a saudade, Marcinho. Alô, Marcinho Show. Dizem minha pressão, meu irmão. É mil graus. Sempre. E ele já chegou, Samuca, e falou assim: bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Bora aí doidar. Tudo sim. Bora aí doidar. Tudo sim. Bora aí doidar. Tudo sim. Tudo sim. Bora aí doidar. Tudo sim. Bora aí doidar. A fim de se envolver, só tem 17 anos. O que vai acontecer? Diz então, Felipe. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar. Mais uma, vai dar, vai dar, vai dar. Chama um abraço aí toda a rapaziada, essa velha turbinária, todo mundo com a gente. Nosso amigo Júnior, ele o Curumim. A nossa galera que não abandona a gente de jeito nenhum. Vai, toma, vai, toma, salve, toma, vai, toma. Vai, toma, salve, toma, vai, toma. Meu parceiro Rafaelzinho na área também. Um abraço pra você. Meu parceiro, o DVD Playboy é o Crocodilo do Amor. Vai lembrando. Lembra, meu irmão? Só do Crocodilo. E a galera do Papão bate na palma da mão. A galera do Papão bate na palma da mão. Galera do Papão, galera do Papão. Samuca, tem o rei do Remo aí, tem? Beijo, Maxi. O Paysandu só não vai se encontrar com o Remo na Série C, porque o Remo vai subir pra segunda e o Paysandu vai descer, viu, maninho? Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima, cima, cima! E só quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima, e joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! E doida no escangalha, xoxo, xoxo! De deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E o crocodilo? E se o crocodilo? Crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo! É pra cima! Parceiro Wallace, esse tem moral com o Samuca e o Jumax. O Juninho tá sem moral, né, Jumax? Bora, Juninho, bora, Juninho. Faço obrigado, bebê. parceiro Lime Souza. Tá na área, tá curtindo também. Um abraço pra você, meu irmão. Seu olhar me faz sonhar agora. Júlio Gambari também com a gente. Se abraça e diz: tá comigo, não vou acordar. Hugo do Grau. Estrela, Augusto Pop. Me disse que tava com saudade. Era assim, Augusto. Você quer putaria, né? Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rebola. DJ Gilmar. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, vai girando, girando, girando, girando, mais um. O nosso amigo Totozinho, Mil Grau, ele também, a Tamires, a Lorena, a Yasmin, a Tainá e a Ingrid. Tô curtindo hoje aqui no Escangalha Show. Obrigado, viu, gente? Obrigado, meu parceiro Lourinho da Mídia. Ele dá valor. Ele lembra dela assim como essa aqui, meu irmão. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vai, vai. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só outra. Bora, meu parceiro Cleiton, vai lembrando das principais. Daquele jeito que tu dá valor, meu irmão. É assim, ó. Tirarim, tirarim, rarararara. Na madrugada. Tirarim, tirarim, rarararara. Eu tô bolada. Tirarim, tirarim, rarararara. Na madrugada. Tirarim, tirarim, rarararara. Vem que é só as principais. Aquecimento, aquece, aquece. Meu parceiro Paulo Bros tá na área. Um abraço pra você, meu irmão. O som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Bora, que bom! Pro bagulho endoidado! Turbinado Som e Serviços. Meu parceiro Duduzinho tá aí com a gente também, um abraço. Tá representando os moleques doidos, meu irmão. Obrigado, Felipe Rosa, você. E o Marci no show já falou, Gilmarci. Gilmarci, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Eu tô doidando. Vamos figurar. Mas vamos do rock também, tô com nós, obrigado meninas. Chega a cara que a equipe tá com todo o Escangalha Show. Bora, tem cachaça, moleque de responsa. É muita aplicação, essa é. Bora, sequelados. Os sequelados estão na área. Sempre ao lado, hein? Sempre ao lado do palio mal criado. O poder que vem do mar, go! E as meninas do APU estão passando, passando, passando, passando mal. DJ Samu. Não é legal. Olha o batidão. Olha o batidão. Paulinho da Dilha. É o Paulinho da Dilha. Bota no 12, DJ Gilmarzinho! O Júnior do Apoio, bora Júnior! Alô, Mel! Só tô vivendo, tô ostentando. Aqui está, Saveiro Turbinada. Playboy, hoje tem coquinho dourado na voz. Pega Xandão de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky pro ilê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo... Passou a ser Adriano Atrevio também por ali, obrigado Adriano. O empresário... Fábio Moral também! Tinha um Playboy, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode... Bora meu parceiro Totozinho Mil Graus, você Totozinho! Olha Cleo, mandou avisar. Tudo projeto. Pode aumentar. Pode aumentar, pode aumentar. Não alivia, vai pra cima, meu irmão. Não alivia, vai pra cima, não alivia. Não alivia, vai pra cima, não alivia. Como é que não é? Não alivia, vai pra cima, não alivia. Bora o Wendel Ferreira, garoto! Wendel Ferreira. Ele é dos Sequelados também. Da equipe O Sequelado. Me doida, caralho. Me doida, caralho. Cadê o Marcola, hein? Marcola. Bora, Marcola, garoto. Marcola. Me doida, caralho. Me doida, caralho. Me doida, caralho. Me doida, caralho. Me doida, caralho. Me doida, caralho. Me doida tudo. Me doida, caralho. Alô, Melri. Pode beber à vontade. Pode beber à vontade. Hoje o grupo Las Vegas vai mostrar. Bora, Sandrinho. Bora, Sandrinho. Sandrinho. Gazelas. Bora, Duduzinho. Da equipe Maurício Fortaleza. Comprei um uísque catuaba e bota o som bem alto, não quero saber de nada. Arthur, Dudu da XRE. O Dudu da XRE já chegou. É o grupo de Las Vegas comandando essa parada. Hugo do Grau. Não quero voltar pra casa. Endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida tudo, endoida tudo, é a nossa super quinta-feira. Aqui no Instagram é show e essa aqui vai pro Duduzinho, pra galera que tá representando aí os moleques doidos, e a gente manda ver pra vocês. Na pressão! É tudo nosso, Bruno. E nada dele. E o quê? E da cerveja. E eu tô com sede. Valorinho da mídia, você também por ali, vai, como sempre. Nosso amigo Rafa também ali no apoio. Vai estourando. É tudo nosso. E nada deles. E cadê o Caio? Já foi, já, Dudu? Tô com sede. Várias gatinhas já estão chegando. E o clima vai esquentando. Sai da frente que ele chegou. Passante Moral Prime que faz o show. Sai da frente que ele chegou. Chama Sandrinho, Sérgio. Chama Sandrinho. Chama Sandrinho. Chama Sandrinho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem bandida, vem bandida. Vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Olha o batido. Ela tem um homem que quer, ela fica até com mulher. Chega de táxi, a maior vibe na hora de ir embora, nunca vai a pé. Mas ela é gostosa demais, é mulher, ela sabe o que faz. Quem chegou só pega uma vez, porque na vida ela não esquece mais. Quem chegou só pega uma vez, porque na vida ela não esquece mais. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Marcinho Gia. Já ficou na fita, já ficou na fita. Vem, vem, vem no batido. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui do escangalho, e o bagulho tá louco, e aqui do escangalho. Aqui no crocodilo com os fugitivos do coco. Júnior Santorini. Fala aí, Gochão! Igor Show e sua primeira dama. Fala, principal! Meu parceiro Netinho GDK na área, Netinho. Olha a batida! Bora, Crocodilo! Meu parceiro Hugo do Grau também! Hugo do Grau! Curumi é foda! Essa aqui lhe dá valor. Bora, Cleiton, bora, Cleiton, bora, Igor Show! Cleiton Motor! E aí, Duduzinho, que tal? Pó, o meu amor virou pó. Pó, o meu amor. Tá vendo? Pó, fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Pó, o meu amor virou. Deixa eu fazer, toda rapaziada, eu sou automotivo, pó. Bagulho doido. Tá todo mundo aí com nós. Bora, Paulo Brás, você sempre no apoio, garoto. Bora, sequelados. Wendel Ferreira. Ele é sua primeira dama por ali. Calente e ardente fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz esquecer. O Igor Show e o Cleito Motora vão carreira solo domingo. E uma só fuga lá pro Paco. Quando vai ser muito dano, viu, Igor? Quero só ver. Já deu um nome, meu amor virou pó. Levanta a mãozinha, dá soco pro ar. Levanta a mãozinha, dá soco pro ar. Um abraço! Trezentos e sessenta e HT. Hugo do Grau. Trezentos e sessenta e HT. Olha o Caio. Joga a mão. Bora, Caio, bora pra cima, garoto. Mega, joga a mão e grita mega. Joga a mão e grita mega. Edilson. É DJ Gilmar, se essa música ao vivo. Quer tremer? Quer tremer? Que doido! E treme tudo, vai tremendo, e treme tudo, vai tremendo, e treme, treme, e treme, treme. Júlio Gabari, você, tá na área também com a gente, um abraço pra você, meu irmão. Ele aguarda que você é esse. O homem da paz gostou. Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Não, peraí, peraí, peraí, peraí. Essa aqui é pressão total. E vamos. Essa vai endoidar tu. É pra endoidar com o DJ Max. DJ Gilmax. Eu tô curtindo no programa do Mega Furacão com o DJ Max. DJ Samuca. Alô? Como é que é? Vem, vem, vem, vem, vem. E a gente vai tocando de tudo hoje aqui no Skangara Show. Daqui a pouquinho o DJ João pra detonar. Tá chegando o aniversário do Júlio Campari, dia 14. Leie, leie. DJ Max vai comandar. É nosso pedaço. Lele, lele, lele. DJ Samuca. Não parar. Eu sempre te amei. Nunca vou deixar de te amar. Quem é? Eu sempre te amei. Nunca vou deixar de te amar. Quem é? DJ Max no Mega Furacão. Tá de volta. Fica só sucesso pra você dançar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Bora, Mirico! Valendo, Samuca! No 3, no 2, é pra cima, castanha! Vai, vai, vai, vai, vai! Manda! preparado, hein? Eu sou o rei do periquitinho. Bate no peito, Didi. Eu sou o rei do periquitinho. Periquitinho, periquitinho. Samu que é palho, mal criado. Rei do periquitinho. Maltrato. Com apoio do Mirico, promoções e eventos. Insano projeto. Ei, meu amor, com a gente pro Badala. A festa tá gostosa. É do tempo dos cangaia, Samu. Gil Maxi, o mal criado agora é Prime. É do tempo do escangalha que a gente vai mandando ver pra vocês. Augusto Pop lembra, meu irmão. Chegou. Obrigado, minha sobrevivente Amanda. Tá na área, Amanda Gadelha, você. O Caio também na área. Meu patrão, Totozinho, Totozinho. Esse também é mil graus. Valeu, parceiro, tamo junto. Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Olha o Mirico tá aí. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Como é que é? Me deixou na mão domingo, mas tá tudo certo. Solidão. Você chegou, encheu de amor. Bora, João, bora, João. Tudo de bom é você. Bora, Marcinho, show. Essa aqui, meu parceiro Sandrinho, show, gosta demais. E a gente tentou. É os melhores. Já sou da Júnior Zegara, show muito da hora. E é isso, Max. São as melhores. E você? Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo. Bora, Priscila Baronesa, você é a Mari do Salão Mariré também. Me deixou. Joelhos, velhos me proteger. Tudo bom. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada sem saber se volto. Dá-lhe, Gil Max. O Max, o DJ Neo falou que domingo ele vai lá pro Pacuquara, presença confirmada. Bora, Curumi, você também na área. Nosso amigo Junho, da Saveiro, Turbinada, sempre no apoio. O show que é pressão e caçanhão. Não chora. Não pode fazer uma comba que não fica apaixonado. Eu sou bicho solto, tô sempre embraçado. Você fecha de calcinha. Olha só meu parceiro Alanzinho. Alanzinho no show. E também a primeira dama, Alda Silva. Marcando presença também. Um abraço, menina. Prazer. Quem é você? Moleque doido. Prazer. Todo tem moleque doido. Olha a Paloma também tá na área. Tá curtindo? Tá, já tá no apoio. Prazer, sou DJ moleque doido. Não são ícone de Rabbil Alamin. Oma. Do Real, Marcinho, show também na área. Identidade. E para o Marcinho. Esquema esse aqui, não bota o bagulho doido. Prazer, sou DJ moleque doido. Prazer, sou DJ moleque doido. Prazer. Prazer, todo de moleque doido. É o DJ Gazinho, Tata já tá na poia. Prazer, todo de moleque doido. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Daqui a pouquinho tem DJ João performático. Gente, pra começar aí a nossa super quinta-feira aqui no Escangalha Show, a gente tá só começando uma nova história a ser escrita aqui no nosso Escangalha Show, tá bom? Mas deixa eu convidar a galera pra sábado agora, né? O aniversário do meu patrão e amigo Cleudo, lá de São Francisco do Pará. Vai ser muito bom e a gente vai comandar aí a maior equipe de som automotivo da região. Equipe MD Sound vai estar por lá com uma super produção. E o DJ Gilmax vai estar por lá representando a cidade modelo Castanhal. Mas também vai ter o Passat Moral, vai ter a Lapada Bruta e os melhores sons automotivos. Vai ser muito bom. O aniversário do meu patrão e amigo Cleudo, lá do Tropical, viu, Samuca? E a gente está reservando um show completo para sábado agora, lá em São Francisco do Pará. E tu vai também comigo, meu irmão. Que doida! Ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. O João não deu moral pro Samuga, mas tá tudo certo. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Bora, Duduzinho, bora, Sandrinho. Tô passando mal. Olha o DVD. Tô passando mal. Quando eu vi. O nosso amigo Douglas Freitas, também dos Sequelados. O Nix, tá todo mundo aí com a gente. Bora, Wendel. E a Vitória também. DJ. Vai pra cima, Marcinho. Vai pra cima, Marcinho. Arrebenta tudo. Arrebenta. Olha pra mim, ele gosta da menina. Marcinho Show. Agora é mil graus, né? Agora é mil graus. Ele tá falando nessa aqui, ó. O Marcinho Show tá na área, meu amor. É mil graus. Eu não é. O que ele é? Diz pra mim, gatinha. Diz. É mil graus. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Aí, Dejão. Prepara tudo, garoto. Doida, tudo no Sandrinho. Dos fogos, garoto! Fala, Lourinho da mídia! Esse Lourinho da mídia eu vou te contar. É parceiro! Tira do Duduzinho, tira do Duduzinho, tira do Duduzinho da Maurinho! Vai girando, vai girando, vai girando, gira tudo! Girando, girando, é o pai saúde tá chegando. E vai girando, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Thais Saldi tá chegando. Girando, girando, as minhas vacinas. Ipa, girando, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. Meu parceiro Rafaelzinho, ele te pego no meu carro. E também o Arisco e toda a equipe 5. Área também com a gente, um abraço, valeu. Hugo do Grau. 160 pirando da garrafa de Xandão. Da cerveja eu tô chegando, mano. Gilmax, e esse CD vai tocar na Saveiro Turbinada amanhã lá. É o Jonathan Turbinado, só acessórios e serviços na rua 10 do Futebol, viu, Juninho? Bota lá na pressão. Duduzinho, aqui fica o nosso convite também pra vocês. Que domingo já tá rolando aí a nossa super domingueira lá no Bar do Bob, no Pago Quara, onde o DJ Gilmax Samuca e os principais DJs Castanhal. Domingo agora vai estar o DJ Cleberson, Juninho Mix também, lá no Bar do Bob, Paco Quara, recepcionando pela primeira vez o Pai do Mal Criado, Voyage Bagulho Doido. Vão estar junto com a gente a S10 Extreme, e vai estar por lá lançando suas novas estruturas. E eu tô sabendo também que a Saveiro Turbinada vai, meu irmão, pelo amor de Deus. É muito som, bicho. Festa essa que rola até as 10 da noite. Lá no Paco Quara, começa às 4 e termina às 10 da noite. Ou melhor, termina às 22 horas. E aqui fica o nosso convite pra vocês. O pacote é só 35 conto. A festa todinha. Então, nosso encontro marcado domingo, lá no Pacoara, próxima praça do Pacoara. Vai ser assim, Marcinho João. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Cadê o João, hein? Vocês estão prontos, filho? O águia chegou. O bagulho vai doido. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem. Os caras que arrebentam em Castanhal, quem é? Turbinado Som e Serviços. Sua melhor opção em manutenção de som em Castanhal. Na rua 10 do Fonte Boa, viu, gente? E aí, Marcinho Show? Ele mandava o áudio pra gente assim. Fala, DJ. Onde é que vai ser o bagulho doido hoje? E eu falava pra ele assim, Marcinho. É nós do escangalhação daqui a pouquinho, meu irmão. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Treme, treme, treme, treme, treme tudo. É pra soltar a voz. A pressão do início ao fim aqui do Escangalha Show! Repressão total! Joga mais. Nosso amigo Gabrielzinho, ele também é o Flaviozinho, nosso amigo Felipe, da família Vida Louca lá de Marudá. Galera de Marudá hoje invadindo o Castanhal aqui no Escangalha Show. Obrigado, viu, gente, o Gabrielzinho, o Flavinho, galera de Marudá, garoto. Meu parceiro Jonas, tá na área também com a gente, um abraço pra você. Obrigado, Vila Vila. O meu parceiro Fabrício Ostentação tá na área, né, Fabrício? Um abraço pra você. Sinta-se à vontade. E com certeza a festa hoje que marca a volta também na Cidade Modelo. A volta do meu parceiro Fabrício Ostentação. Que por sinal hoje tá aí com a gente, derramando o mar de gelada aqui no Escangalha Show. E aí, Fabrício? Fabrício Ostentação está na área. Ele tá na área. Ele tá curtindo! Passa aqui as meninas do valor. João, hein? Nosso sucesso, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me tratava... Pode cantar aí, viu? Dizendo a todos da minha maravilha. Vai embora daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, e de você não quero lembrar. Lava as suas roupas e o que quiser, porque não vai musicão. Lá voltar por cima, sou melhor que você. Deixa no partidão, então, Gilmarzinho. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. O nosso amigo Benedito, o rei dos caramelos, também sempre no apoio com a gente. O Mandinho e a primeira dança. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, E aí, Bertão? Está mil maravilhas. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. A galera gosta do solinho também, ó. Vai ficar, que de você não quero lembrar. Lá ficar suas roupas e o que quiser. Olha o batidão. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Beto. A gente tocando nossas últimas já já. Tem o DJ João pra fazer a festa ainda mais aqui no Escangalha Show, tá bom, gente? Já já tem DJ João pra tocar sobre de baixo. DJ Nelson na Serrada, vou te contar, viu, Nel? Obrigado também, minha sobrevivente Thaís Barbosa. E Thaís, um abraço pra você. Valeu. A Beazinha Pop também, Thaís. Obrigado também a toda a equipe de segurança. O Branco e toda a galera. Segurança máxima pra você. Vida! Crocodilo também na área, Macio Show, Hugo do Grau. Essa comitiva da frente aí, mulher. Então segura mais um. Só as de paz. Em novembro foi quando eu te conheci assim. Mas o melhor. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. As meninas são valor. Leio mensagens antigas do celular. Sua em... Vou estourar essa bomba aqui do meu lado. De me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Lourinho da mídia, cadê tu, Lourinho? Dizer, meu amor, me perdoe. O Netinho da Brau tá ali também, Netinho. Errei, te peço perdoe. É o Michael tá ali, né? Um abraço! Bora, Bertão! Quero ouvir os automotivos, Bertão! Retorno, só um pouquinho, quase ninguém vê. Tira o retorno e deixa os automotivos tocáveis. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te ver. Aí, deixa comigo, é comigo aqui, é comigo aqui. Em fase de teste ainda, né? O palho mal criado novo. E por sinal, domingo vai estar tudo certo no Paco Quara, né? Voyage Bagulho Doido. O nosso contratado oficial vai estar lá. Vai levar o mal criado domingo. É nós domingo, viu? Saveiro turbinado, meu parceiro Júnior. DJ Marcos Cauê, DJ Fabrício, o imbatível, é sucesso. O Maico da 420 tá aí ainda, tá? Ele tá aí. Tá dormindo lá pra trás. Bora, Marcola, garoto. Olha o Lipe Sousa, vem por ali, Saramanha. Bateu no finalzinho, hoje nos ganha. Tem DJ João, moleque. Essa não pode faltar de jeito nenhum. Pensei que o Mike tinha ido embora. Mas tá aqui, Michael. Tu grava e mostra pro Playboy. Hoje ele tá representando. Roupa de grife, ela é top. Tem o poder da ostentação. Curtindo o DJ Max, o DJ revelação. Se levante, acorde. Playboy e o Maicon vai só no talentinho. E a Gina, a Larissa e a Lorena no passinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família 4 e 20, todo mundo fica louca. Playboy e o Maicon vai só no talentinho. E a Gina, DJ João vem no passinho, né, João? Senhor, Viviane Batidão. Lourinho da mídia, ainda com nós, Lourinho. É DJ Melly. Ele trouxe o Rafa hoje, né, Lourinho? Bora, Caio, bora, Caio! Meu parceiro Rafaelzinho tá na área. E essa aqui, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Vai curtir! Vai, vai, vai! Comienza la fiesta, comienza la fiesta, comienza la fiesta, comienza la fiesta, comienza la fiesta, comienza la fiesta, comienza la fiesta. Chumante, é pra gravar aí na mesa, galera. Esse domingo, a Domingueira dos Automotivos lá no Quadro Bob, lá no Pacuquara, viu, gente? As Domingueiras que vai virar tradição lá no Pacuquara. É isso que eu vi toda a galera, viu, gente? Esse domingo, nosso encontro está marcado lá no Pacuquara, tá bom, gente? O bagulho lá vai cedo! Bora, Marcinho, bora, Marcinho, bora, Marcinho, bora, Marcinho. Marcinho show, Marcinho show. Quando eu vou mexer o quadril. E veio pra ficar, carreta no tonar. Arrebenta, Marcinho, vai pra cima. Vai pra cima, Marcinho. Mexe o brilho, comanda o tonar. Só faltou ele, ó. Puta que pariu. Só faltou ele, ó. Sandrinho show, velho. Mexe o meu grau. Mexe o Andrinho. Só faltou o Sandrinho, Marcinho. Sandrinho show. Vou mandar esse CD pra ele, ó. Maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Franco, de Santa Isabel. A vinheta começa, a vinheta. A vinheta, a vinheta, a vinheta.